Olá, meus eternos namorados! Como vai você? Como vai esse coração apaixonado e cheio de planos? Hein? Que bom que você está aqui comigo em mais uma edição emocionante do nosso Encontro Central. Eu sou Fabrício Brandão e a partir deste momento eu convido você, junto com seu amor, a viajar comigo numa trilha sonora que vai tocar todos os seus sentimentos a um lugar maravilhoso, aonde a ordem é amar, amar sem parar. Está no ar o Encontro Central desta quinta-feira, dia 2 de julho. Para você, uma ótima e maravilhosa quinta-feira. Deixe agora suas emoções fluírem. Relaxe ao som do Encontro Central. Encontro Central. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When I stand here taking every breath with you. Ooh. You're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we shared the laughter. Estamos apresentando Encontro Central. I know just how to fake it,

Estamos apresentando Encontro Central. As mais gostosas para você ouvir e relaxar do lado de quem você tanto ama. O Encontro Central tá de volta daqui a pouco. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado.

Estamos apresentando Encontro Central.